Espírito Santo está visitando cada coração, sondando a intimidade. O Espírito Santo está procurando um ser que o adore, alguém que ainda se prostre diante do trono de Deus. Que assim o adore em espírito e em verdade, que assim o adore com suas vestes limpas, mãos que não têm ira, coração que em meio à luta adora Deus, adorador que não se vende, adorador que não se rende, adorador que não se troca, adorador que pra trás não volta, adorador de coração, adorador que tem a unção, adorador que enfrenta o inferno, adorador que adora só a Deus. Deus é Espírito, e importa que assim o adore. Assim é o adorador que não se troca, não.